Soprando o apito, recomeça a festa, é o bonde que sai. Recomeça a festa, é o bonde que sai. Tinha um apelido esse bonde amarelo, chamado Lambreta, todo desbotado. Sumiu na distância, sumiu no passado. Ei, lá vai o bonde. Ei, lá vai o bonde. Ei, lá vai o bonde. Ei, lá vai o bonde. Levando um tombo no raço da Catarina. O que vejo é nossa sina. Enxergo a caatinga.